descido, após 2000, girar à direita, direto alerta, suba sem instruções. Ciente, após direita, alerta sem instruções até o 380, confere? Confere. Senhora 5174, transponder. Tentando confirmar a saída? Puca, Caju. 7170, tá livre pro 2796, decola da 0 curva esquerda, saída Puca, Caju, Gol 577. E 5174, transponder, controle 208, é 2796. 2796, cotejamento é correto, é um plano de pushback de funcionamento. Samara, eu tô com a mensagem ativa aqui, ó, Delta 235, Zulu, você poderia me confirmar as condições do momento? Está sendo atualizada no momento, temperatura 27 graus, o ajuste altímetro no 0,4, vento 0,9, 0 graus, 0,7 nós. 20 graus. A princípio é o número 1. O 304 recebeu? Recebeu. Então é porque tem um espaço aéreo restrito aqui ao norte e vai até o ilimitado, motivo pelo qual estou desviando o senhor para o Cerrado 368. Eu não posso lhe autorizar o 367 e também não posso lhe autorizar agora o 366, senão o senhor entra no espaço aéreo que o senhor não pode voar. Tá certo. É, tá ok. Vai voar o 368. Confirme, Papatão, com o monitoring de Juliette. Vitorino de Juliette, acione seu táxi. Meu cordial, ajuste agora para 014 terça para 7000 pés. Está autorizado a ETAP, dentro em breve solicitarei redução de velocidade. Do 2223, passando nível 120, direto conquista. Direto, vitória da conquista, 2223, obrigado. Oi, Salvador, é o Gol 649. Gol 649, é o controle, boa tarde, rodar, inicie curva direita, voe Leda, após Leda segura e suba sem restrições, cara. Leda, Leda segura, sem restrições, ao 360, 649, obrigado. Desça para 4000 pés. sábado da boa tarde, são 7:30 modo, 3 horas e 3 minutos, São Fernando, Teresina. Papa Romeu, Kilo Serra, Lima, vamos sopra. Autorizado, Serra, Serra, Delta Mike, uma centena da coluna 7, curva à direita na saída coral. Depois eu saio conforme roda do plano de voo. Controle Salvador, Pera, 1208, aciona 51167, transponder. Poderia que são pessoas a bordo em autonomia? Elementar de decolagem, torre 11895, ajuste na 0-4. Torre 069, autorizado a linha de colapso, zona 0, ventona 00 grau 089. Linha de colapso na 0-2069. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, acione seu táxi. Aérea Brasileira 2581, chame Recife, frequência 1288. Recife 1288, muito bom dia. Boa. Gol 1649, chame Recife, 1251. 251, bom dia, 649, de volta. Boa. Oceano 6312, inicie redução de velocidade para 230 nais. 230, oceano 6312. Passaria do 2223 e voo direto para a Vitória da Conquista, chame Recife, 1288, boa viagem. Recife, na proibição 2823, obrigado, bom dia. Boa. O 3304 está passando 7100 na descida, sem restrições até 2500. O 2069, decolão 07, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, bom dia, 2069. Salvador, bom dia, 2069. O 2069 é o controle, está em contato, radar. 3304, contornando o espaço aéreo restrito de Aratu. Curva à esquerda para o Sierra Vitor 3BAD, está autorizado a aproximação à relave. PAN 3304. Bom dia, o Azul 2772. Prossiga. Ou seja, a nossa autorização Salvador, ou então, por gentileza, a saída prevista? Tudo afirmo. Autorizado, por seguro, nível 160, decola 10, curva direita na saída coral via Golf 677, Raíra e prossegue direto conforme rota. Controle 1208, aciona 0146, transponder. Azul 2772, está autorizado por seguro nível 160, decola 10 com primeira curva direita. Terceira saída coral, voando Raíra, aerovia Golf 677. Controle 208, o transponder 0146, Azul 2772. 3772, pronto para o espectro de treinamento. Amarelo. Senhor 6312, curva à direita, voe para o Sierra Vitor 366, está autorizado a aproximação à relave. Dando 3304 em aproximação, chega o trem Torre 1, número 895, câmbio. Salvador, PAN 3304. PAN 3304, pouso autorizado, pistão 10, vento 0, 90 graus, 089. Livre pouso, 110, baixa travão. Chame Recife, 12685, câmbio. 2065, boa. 2069. Serra Lima, autorizado, táxi, reporte na Papá. Papa Romeu Kilo Serra Lima, autorizado ingresso, pista 107, reporte alinhado e pronto para decolar. Luciano 6312 em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895, cara. 395, obrigado. Torre Salvador, bom dia, chame a 6312. Bom dia, chame a 6312, reporte passando serviço 372, QNH 1014. Obrigado, passando serviço 372, 6312. Plano 3304, solo 16, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 12119. 12119, Mantenha a posição, quilo Serra Lima, aguarde para decolar. Estou ferrado, vista 3719, 6312. 6312, pouso autorizado, pista 10, vento 0, 90 graus, 089. Sempre pouso 10, Serra 6312. 04, autorizado, Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, 08, 3304. Papa Romeu Kilo Serra Lima, tenta esteira de turbulência, autorizado decolagem, pista 17, vento 080 graus, 079. Salvador, ajuste 1014 e desça para 6000. Positivo. Salvador, 1208. Controle Salvador, 1208, que se anima. Alfa Juliette, 02, Serra Lima, 3, 2, 1. Serra Lima, controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. E suba, sem restrição. Tenente Lima. Ao controle Salvador, ajuste agora na 004, desça para 8000 e voe para o Serra Vida 368. Foi para o 368, porque a área ilimitada que nós temos ali no setor noroeste, se eu lhe autorizar o 367, o senhor vai adentrar a área. Information India, I have approved flight level 360, do you copy? Have a copy. 1095 approved confirms via Upper Zulu 21 after according to rule plan, flight level 360, take off runway 10 with right turn, abort departure, elephant transition is called 5404. Salvador Departure 120.8. Roger, we're clear to confirm flight level 360, away upper Zulu 21. Abort departure, elephant transition. Take off runway 10, right turn, after takeoff. Fox 5404, departure control 120.8, go 1095. 1095, departure 120.8, gate 5, call me ready. 1208, go 1095, I'll push it. Salvador, muito bom dia, Azul 4299, autorização Campinas, 320, paciente da Índia. Azul 4299, bom dia, Índia, confere, prepara a saída, tá? Eu leio da morte, vai mandando cópia. Tá, é o meio amótico, não se escuta, 4, 2, 9, 9. Salvador, Juan Sul, 2796, baixo 3, é 3 Lima, para o flashback, acionamento. 3796, autorizado, chamando um táxi. Chamando um táxi, 3796. Saiu 4399, quanto cópia? Escuta, prossiga. Autorizado Campinas, nível 320, decola pista no zero, curva direita. Lida, Motiva, via Upsilon no zero, por base, Upsilon no meia, transfere conforme rota. Controle, 1208, acena 5411, transponder. Motiva, autorizado pelo Posto Nacional de Campinas, no nível 320 e seu azul 4299. Decola da 1-0, primeira curva direita, vai sair Israel, Lida, Motiva. Primeiro da vida, salvo do Lula 1-0, por base, no salvo do Lula 1-6. Controle saído 208, transponder 5419, azul 4299. Azul 4299, protegimento recorrente, campeão, flashback, saneamento. 103, 4299. O 2199, foi para o Serra da Vitor, 366, desça para 2500 e autorizo a aproximação aeronave. 366, autorizado Manati, meu pé da cola 17, curva direita, corredor Axé, controle Salvador, opera 1208, aciona 0145, transponder. 0945. Vocês não são pessoas da boa de autonomia? Táxi de decolagem, torre 11895, UAS de 7 metro, 1014. Send number 5, request push and start. Send back to push and start, go 1095. Sending by, 1095. Vento 080 graus, 079. Vitorinho de Juliette, bicolor 28 no farol de Itapuã, controle Salvador 1208. Farol de Itapuã 1208, Vitorinho de Juliette. Estacionado para o táxi com 68 a bordo, 3 horas e 50, alterna Marcelo. 96, autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponte 010, torre 1895, ajuste no 014. Apache 1, Índia, a ponte de espera, a torre em 118,95, 1014, 2799. Togo Vitor, Índia Juliette, controle Salvador, prossiga visual para Cairu, informe estimado para Paulo. São 3859, reduza para 239. 2609, 3859. Afirmativo, é o número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da Gol, que está no setor sudoeste. Cliente anotado, câmbio. Positivo, proposto e aceito 1030, desça em condições visuais e fale passando 5.000 com 1014. Vamos lá, passando 5.000 com 1014. Azul 2796, autorizado a alinhar, ilha Colapa, pistão 10, vento 070 graus, 079. Saída alinhar e decolado 10, azul 2796. Ah, como é que eu não estou? Pessoal, muito bom dia, estou passando o Juliette, como é que eu? Pushing back out. São 3859, a partir do Serra Vito 368, está autorizada a aproximação R9. Câmbio. Partiu, autorizado a R9, está 385. Meia BN, esperando gol 2199. Gol 2199, completa sinal do R9, chame a torre Salvador, 118, décima 95. 2195, ligado, até mais tarde. Do 796, decolou 33, controle Salvador 1208, bom voo. 208, caso 2796. Biológica, Mike Delta, acione de chame táxi. Oi, Salvador, bom dia, gol 2199, embaixado e gravado, final, pista 10. Gol 2199, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus 079. Autorizado, pouso, pista 10, gol 2199. Juliette, Quebec, Kilo, Ceasa. Juliette, Quebec, Kilo, está presente, faça 360 pela sua esquerda, reporte, reingressando no final da 17, o QNH 104. Quebec, Kilo, 360 pela esquerda, reportará final da frente. Gol 2199, informa o tráfego. A sua esquerda, fazendo espera, não interfere com a sua aproximação a 1.310. Cliente 2.1.9. Juliette Quebec, eu confirme o tipo de equipamento. Charlie 1.8.2. Cliente 3.8.5.9, completa a final do R9. Chame agora a torre Salvador, frequência 1.18.95. 1.95. Confirme, T3859. Afirma. T3859, reporte passando Serra Vitor 372. 372. conhecido para informar, tem a frequência livre presente, chame para o regresso. Juliette Quebec Kilo, reporte passando o vertical CA do Genrimar. Vem aqui no portal Genrimar. Hoje eu não faço, eu aproveito o texto, né? My name is Contact India, hold the point 1010, contact the tower, 1895, Connect 1014. 1014, that's the... approve it via A-Phone, India, code 1810-1895-1095. Dolo Azul 2772, pushback e acionamento, parte 3. 2772, autorizado, chama contato. Por gentileza, modifica o transponder para 0271. 0271, irá modificar. Final da 107, temos um tráfego adicional, R2 320 da TANA, final da 10. Pela esquerda, Porta 3859, informa o tráfego Charlie 182, à sua esquerda, não interfere com a sua aproximação, 1300 pés, final da 17, fazendo 360. Ok, tráfego 3859. Semana Pós-Conde vai voar a Caju, 2796. Azul 2796, Pós-Conde, Aracaju. Pós-Conde, Aracaju, 2796. Pool 2199, solo 36, ao livrar primeiro direito, solo Salvador, no 219. Era 38219, 2199, certo. 362, 362, posicionado. Sim, aguarde autorização de pouso, 3849. Paulo Salvador, bom dia, gol 2199. 2199, autorizado Alfa Juliette, posição 06, Pationa. Alfa Juliette, 06, Juliette, cadê aquilo? 9360 pela esquerda, Juliette, que é daquilo, informa a aeronave da TAM, agora é... A 3 milhas da cabeceira. Quebec Kilo, mais um 3-0. Posição 9658, aciona a identificação, veio direto em TAP para a chegada maior dita para o nível 050. O ajuste 1-0-4. TAP 2014, 050, TAM 9658. Sete, Quebec Kilo. Sim, Juliette Quebec Kilo, aguarde autorização de pouso no 197. Quebec Kilo. Autorizado TAP, parte 1, TAP sua Índia, contestado no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 4. Gente, ajuste no 0 no 4, segue via parte 1, Índia e 2, 865, azul 2772. Go 1095, clear lineup and maintain runway 10. Lineup and maintain runway 10095. Então 3859, solo Celso 40, chame solo Salvador 1219. 219, Celso 3859. Roll on a 1095, clear takeoff, runway 10, wind 070 degrees, 109. Clear approaches of runway 10 for 1095. We're still on the 3, so it's ready to cross. Papa Tango Juliette, Quebec Kilo, Solos 40, confirme meu pátio. Gente, bata, autorizado backtrack na escuta. Fez em proa desejada. Go 1095 Airborne 841. Contact Salvador Approach 120.8. Oh, the departure control 1208 for 1095. Thank you, have a nice day. Thank you, too. Azul 2772, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhei e manter no zero, Azul 2772. Frequência livre ao estacionar Juliette Quebec Kilo, bom dia. Pode, 7-1-0-4. Level 36 for 1095. Siga. Chame táxis e Luiz Abraço. Autorizado, Caio Lorenzo, meu pai, decola no 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 0162, transponder. Coragem autorizada, 2772. Quilo do Lua, acionamento da decolagem, torre 1895, ajuste na 014. Dia, da 31979. Siga. Mantive, senhora, a presença autorização para Guarulhos, nível 340, formação Índia, o box é o 9. Gente, eu tenho pré-autorizado 320, copia, aguarda a coordenação. Copia, positivo. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezul no 0, Tabaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5421, transponder. Ok, copiado, 320 aprovado, Guarulhos conforme, decolador 1-0 com curva direita, saída da El, Leda Morte, enviado pelo 1-0, Taubaté 1208 no trânsito, no controle, o transporte 5421, 3179. 3179, protegimento correto, pronto, se tiver estacionamento. Chamará, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2772. 2772, contato radar decolagem, saída coral, subiu para o nível 160. Subindo para o 160, autorizada presente direto coral. Controle Salvador, bom dia, 160, Obrigado, direto Coral, azul 2772. Papatão com whisky Kilo Zulu autorizado, ingresso pistão na 7, reporte a minha de pronto. Eu confirmo que 272, autoriza direto Coral. Obrigado, direto Coral. Direto Coral, obrigado. O controle 965, da TAM, pode descer 2500, Serra Vida 366. Obrigado, direto Serra Vida 366, para final do R9, desça para 25003, o ajuste no 094, informe passando Serra Vida 366. Informar o 366, deixando 2500. Pode ficar, Mike Delta, prossiga. Enche-me novamente para acionamento. Whisky Kilo Zulu, autorizado decolagem pista 17, vento 100 graus, 109. Tem um whisky Kilo Zulu, Bicolose 47, no farol de Itapuã, controle Salvador no 208. 20.8, farol Itapuã, Kilo Zulu. Salvador, bom dia, chama 6312, autorizado o Recife, nível 350, decola no 0, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Upsilon 7, controle 1208, aciona 5436. Beleza? Eu, Papa, tenho 8 quilos de luz, vou para o nome 10 no corredor Axé, informe no farol da Parra. Possibilidade de acender pro 2500, cara, e já passar na radial 2500 Salvador. Pesado 2500, direto para Cairo, 8 quilos Zulu. Muito obrigado, cara. 1095, test now flight level 170, contact now Recife Center, frequency 128.8, if unable 126.0. Zero 95, contact now Recife Center, frequency 128.8. Contact now Recife Center, 128.8, go 10956, have a nice day. Salvador, OTAN 3304, solicita 360 Brasília. Brasília 360, Harbor Elefa, Upper Zulu 97, até Pina, 2080-435. 3304, procedimento está correto, pronto, de funcionamento. Tamará. 9658, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1,00 graus, 099. Tive pouso na 10, tá? 9658. Eu sou a 63 no ONU, aciona a identificação, visto para 4 mil pés com ajuste no 095. 2796, agora 7 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, subo para o nível 170 e chame Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203, 207. Barro Mendes e Luísa Bravo, autorizado táxi, reporte na Papá. Programa para pós-ponto da Serra Vida 368. Pós-ponto 368, senhorita? Afirmo. Pós-ponto 368, senhora 63 ou não? TAN 9658, solo 54, olivado primeira direita, solo salvador 1219. Autorizado, Alfa Juliette, posição 07, Pationa. 1160, desço para 25000, a gente está dando 094, autorizado a RENAVE, reposta da função Vitor 366. 2.500, autorizado a RENAVE, Vitor 2, depois trago o gol por 1160. São 4 horas e 20 de autonomia, Fernando, São José do Rio Preto. Este reporte alinhado e pronto. Taxi Índia, ponto espera, pistona zero, chame Torre Salvador, 18, desfão 95, ajuste altímetro no 014. Estimativa em frente, via Índia, ponto espera da 10, chama Torre 18, 95, azul 4299, bom dia, bom ano novo. Igualmente, bom voo. É 312, após a passagem do azul, autorizado. Pushback somente mano pro táxi. Salvador, boa, 4299, ponto espera da 10, está pronto. Azul 4299, autorizado a linha e decola a pistão 10, vento 100 graus, 109. A linha decola, azul 4299. Canal 3191, voo Serra Vista 368 da presente. Voando 368 da presente, Canal 3191.